me fiz de forte. Segui sem olhar pra trás, ou caminhos incapazes de levar a paz. Sobrevoei nuvens de pura turbulência, queda após queda, de pura decadência. Pouco importava se me mantinha salvo, ansioso pra perder e errar o alvo. Orgulhoso por esbanjar o que eu não tinha, exalando arrogância só eu que não via. Matei minha fome, pecado a pecado, me alimentando mais e menos saciado. Meus sonhos me levaram a vários lugares, muitos prazeres e diversos manjares. Troquei família e os conselhos de um rei, por mentiras infinitas transgredi a lei. Banhei em águas profundas de escuridão, me afoguei dentro de minha ilusão. Quero acordar, pai ajuda-me, preciso voltar, vem mostra-me o caminho a prosseguir. Quero acordar, pai ajuda-me, preciso voltar, vem mostra-me o caminho a prosseguir. Muito de mim queria retornar ao pai, enquanto o outro lado sussurrava: não, não vai. Sempre perdido, já não sentia a mesma força, andando em círculos, bebendo de uma mesma poça de lama. Amargo e bem pior que o fel, o coração mais frágil que um pedaço de papel. Perdi minhas posses e com elas as posições, amizades que eram fundadas em cifrões. Me vi sozinho em meio à multidão, um viciado sem recuperação, faminto, entregue à desnutrição, enquanto na casa do meu pai tem fartura de pão. Demorou, mas caí em si, porque eu choro se tenho motivos pra sorrir. Vou reagir ao meu senhor, pedir perdão, reverter a atual situação. Quero acordar, pai ajuda-me, preciso voltar, vem mostra-me o caminho a prosseguir. Quero acordar, pai ajuda-me, preciso voltar, vem mostra-me o caminho a prosseguir. Passo a passo, faço o caminho contrário, sem chance de mudança sigo meu itinerário. Arrependido, envergonhado pelo meu fracasso, debilitado, cabisbaixo, nem sequer disfarço. Dia após dia deixo o orgulho de lado, estou vencido, mas nunca derrotado. Entendi que o homem pode cair, e que de Deus vem a chance de se redimir. Estou voltando como servo, se precisar, pra nem pensar e com os porcos me alimentar. Cheguei de mentiras e falsas sensações, de fantasias e suas corrupções. Sei que devo estar preparado, mas pela graça sinto que estou perdoado. Vejo a recepção em muitos a sorrir, pois estive morto e hoje renasci. Quero acordar, pai ajuda-me, preciso voltar, vem mostra-me o caminho a prosseguir. Quero acordar, pai ajuda-me, preciso voltar, vem mostra-me o caminho.